Está louvando o Senhor. E hoje vai ser ao som de violão e de congregação. A gente está com um microfone aqui, mas é só para dar aquela preenchida interessante. Mas a ideia é que os violões cantem com a congregação. Então, solte sua voz, seu fôlego, e louve ao Senhor com tudo que você tem nessa noite. Vamos cantar? Com palmas, vamos cantar? Olho para a cruz, thank you. vida. Merecida vida. Graça recebi. Meu pai toca violão, minha mãe toca violão. Eu ensinei minha avó a tocar violão, aprendi com meu pai. E sabe o que eu lembro? Da minha casa, meu culto doméstico, que os meus pais faziam. Meu pai pegava um violão, eu pegava outro. Às vezes, minha mãe pegava um violão e meu pai pegava outro, a gente revezava. A gente cantava tantas canções, tantas canções. Quando a gente estava se reunindo aqui para passar as canções, o que eu falei para eles foi o seguinte: a gente às vezes perde um pouco essa essência de fazer as coisas simples em casa, quando a gente está fazendo nosso culto doméstico, se ainda alguém faz. Mas a ideia de a gente juntar todos os violões, um baixo para fazer, algumas pessoas cantando, a gente trazer um pouco mais íntimo do nosso quarto. A igreja não é um local diferente. Onde eu chego lá, e só porque tem alguns instrumentos para tocar, uma bateria, um teclado, ou 50 pessoas cantando, que é o lugar que eu acho a adoração do Senhor, o louvor do Senhor, não. Adoração, louvor, a minha vida diante do altar do Senhor, na minha casa, com a minha família, no meu quarto. É assim, é lá que eu encontro o Senhor. É lá que eu encontro. Depois nosso coração está cheio de adoração. Um louvor para oferecer. É na casa de oração, na casa de oração que a gente vem, para entregar tudo que a gente tem. Então nesse momento, a gente vai cantar esse refrão mais uma vez. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre Yeah. casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim, só pro teu vento aqui, tomo teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você. Espírito Santo tenha liberdade para agir. Nós queremos que tudo aquilo que é contra a Tua vontade, contra, Senhor Deus, os Teus propósitos para as nossas vidas, caiam por terra em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, viver uma vida verdadeira contigo, não de aparência. Não de aparência, Senhor. Nós queremos que realmente as pessoas vejam a Tua glória na nossa vida. Nós queremos ser verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, não membros de igrejas, Senhor. Nós queremos ter uma experiência real contigo, verdadeira. Ó Pai, se nessa noite há pessoas aqui que não tem permitido que o Espírito Santo habite em seus corações, em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito Santo apareça para essa pessoa e que ela reconheça que Jesus Cristo é o único verdadeiro Salvador. E que Teu Espírito Santo tenha liberdade nesta noite para passear no meio da Tua igreja e para salvar, curar, transformar, mudar o destino das vidas que aqui estão. Nós Te colocamos, Senhor, isso em Tuas mãos, porque esta casa, o nosso coração é Teu, em nome de Jesus. Amém. Thank you. andou pela Galileia, curou a muitas pessoas, e hoje nós celebramos aquele que é, que era e que há de vir. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Eu me rendo. Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, Príncipe da paz, grande El Shaddai. Seu amor, e eu me rendo ao seu amor, amém? Vamos comigo assim, ó. Eu me rendo ao seu amor. Quantos se rendem? Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Jesus, Jesus, glória.